Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje, como vocês estão vendo, temos aqui uma surpresinha para vocês, a visita ilustre do Rodrigo Gurgel, sem dúvida o mais importante crítico literário do Brasil no momento, que está lançando o seu novo livro, Percevejos, Ideólogos e Alguns Escritores. Eu já li alguns capítulos aqui absolutamente esplêndidos, que são exames de vários escritores e subescritores brasileiros, né? Tentando colocar, corrigir a escala de valores que a nossa sociedade, a escala de importância que a nossa sociedade dá a essas criaturas. E o Rodrigo está aqui me fazendo umas entrevistas comigo que ele vai usar para um livro que ele está escrevendo. Então nós decidimos poder aproveitar a oportunidade, né, e hoje trocar umas ideias aqui online na sua frente, né, e aproveitar a presença dele para enriquecer aqui a nossa aula. Rodrigo, seja bem-vindo. Muito bem, muito obrigado, Lavo. É um prazer estar aqui, pô. Uma honra. Prazer é meu. Poxa vida, pô. Afinal de contas, antes de tudo, sou seu aluno, né? Seu amigo, claro, mas acima de tudo, seu aluno, meu caro. E para mim é uma alegria estar aqui, partilhando aqui da sua biblioteca, da sua família maravilhosa, da sua amizade. De maneira que muito obrigado por Eu que agradeço aqui. Pela sua presença. Muito obrigado. É sempre uma alegria ter você aqui. Muito obrigado. Você esteve, quando nós fizemos o encontro de escritores do Brasil na Virgínia. Duas oportunidades, né? Que ano foi aquilo? Já perdi. Olha, o último foi há uns 3 anos. É. 2013 e 2015. É, e o primeiro já faz 5 anos. É, exatamente. E veio ali o Paulo Brigueira, né? Exato, o Érico Nogueira. Érico Nogueira, né? Muito bom. Bom, mas eu fiquei pensando aí a tarde toda em que pergunta eu podia fazer para você, né? Assim, a mais capciosa possível, né? Não, mas aí eu lembrei do seguinte. O COF fez 10 anos em março. Né? 10 anos. Além desses 10 anos aqui, né, dando aula semanalmente, sem nunca parar, que você tem toda uma atividade, né, didática, pelo menos desde 1990, 80 e pouco. 89. Desses anos todos, né, quer dizer, duas perguntas, vai, quer dizer, sobre a qual, inclusive, sobre as quais a gente até já conversou um pouco. O que levou você ao exercício do magistério, a achar que você tinha o dever de transmitir o que você sabia para as outras pessoas? E uma consequência, quer dizer, como é que você vê, olhando para trás esses anos todos, como é que você vê o seu trabalho e os frutos que ele produziu até hoje, sem contar tudo o que vai acontecer nas próximas gerações, porque... Uhum. Né, bom, na verdade, nada me levou. Eu acho que eu sempre estive fazendo isso. Sim. Eu comecei a falar em público, eu tinha 8 anos de idade, né? Fazia um programinha de rádio, programa para criança, né? E depois, na escola, fazia discurso nas festas da escola, falava para caramba, né? Participava lá do Grêmio, era o diretor social, organizava os bailinhos, né? Essa coisa toda. Então, de algum modo, eu estou fazendo isso desde que nasci, né? Quando eu era pequeno, minha mãe disse que reunia as amigas para eu fazer as micagens, contar as piadas para elas, véia, tudo ria. Né? E isso aí, divertir as pessoas sempre foi uma coisa que eu gostei. Mas não é só divertimento, não pode ser só divertimento, né? Vazio. Tem que ter um conteúdo, tem que ser alguma coisa que seja útil para elas. E, à medida do tempo, apenas as minhas piadas foram se enriquecendo, por assim dizer. Né? E isso aí me botou nessa carreira. Na verdade, nunca pensei assim nisso como um nome de profissão, nem professor, nem jornalista. Sim. Na verdade, eu sinto que eu não tenho profissão nenhuma, né? É apenas um modo de ser, é o que eu sou, é isso aí, né? Nesse sentido, devo ser um gênio, porque o Ortega e Gasset diz que gênio é o sujeito que inventa a sua própria profissão. Ah, bom. Eu inventei a minha, de algum modo, né? Se é que é uma profissão. Ah, eu acho que é muito mais que uma profissão, né? Acho que é uma vocação, né? Uma vocação, sem dúvida. Uma vocação, né? Mas é um modo natural de ser, claro. Sempre foi assim, nunca mudei. E os frutos desses anos todos? Eu estou contentíssimo com os frutos. É. Eu vejo a produção dos meus alunos, né? Rod Robson, Fábio Salgado de Carvalho, né? Érico Nogueira, Lorena Miranda. Lorena, né? Meu Deus do céu, é assim, é uma pleia de talentos formidáveis, alguns gênios, verdadeiros gênios no meio. Né? E o que é mais interessante, eles têm um trabalho muito diversificado. Claro, né? Claro. Em diferentes áreas. Né? Diferentes áreas, sem sombra de dúvida. Quer dizer, para mim, essa é uma, assim, é uma das provas de que o COF, ele não é apenas um lugar onde se ensina filosofia. Não é, de fato, não é. Mas onde se ensina um modo de viver, né? uma forma de olhar para a realidade, de olhar para a vida. A ideia não foi nem formar filósofos, nem, muito menos, como os caras dizem, criar um movimento conservador. A ideia foi criar uma fábrica de gênios, é o que eu estou fazendo. Claro. E isto está funcionando e vai funcionar cada vez mais. Vocês imaginam, assim, daqui 20, 30 anos, né, quem vai lembrar de tipos como Rodrigo Cocô, né, o Lobostão, o Luciano Aimeoanos, né? Esses caras vão ser esquecidos, como os caras todos, do personagem todos do Imbecil Coletivo, foram todos esquecidos, jogados no lixo. Exato. Mas o trabalho dos meus alunos vai continuar. Claro. O pessoal ainda vai estar lendo as produções da Lorena Miranda, do Érico Nogueira. Né? O Érico Nogueira é um portento, né? Nossa, um grande claro, poeta. Claro. Né? Então, a cultura, a alta cultura brasileira do futuro está sendo produzida pelos alunos do COF. Sim. E só por eles. Ninguém mais está fazendo nada. Né? Então é só nós mesmo. Então esse projeto deu inteiramente certo. É o que eu queria fazer, eu queria restaurar a alta cultura no Brasil. Nós já fizemos isso. Não estou me gabando de que vou fazer. Não, está feito já. Né? E não vem para cima de mim com conversa mole, pega a produção das universidades, é absolutamente ridículo. Você não vê uma tese universitária que não começa com 3 erros de gramática na primeira página, só besteira, né? Só jargão, só chavão, clichê, o tempo todo. Né? E, sobretudo, uma coisa, lendo agora seu livro, a gente observa essa constante dos intelectuais brasileiros, que é a sua verbosidade, a tentativa de fazer algo só com puras palavras, acumulando palavras. É o que eles fazem hoje. Quando eu leio o que os caras escrevem sobre mim, eu vejo isso. Não tem substância alguma. Eles não leram nada do que eu escrevi, não entendem nada, ou quando leram, não entendem. E preenche lá com um monte de palavras que eles acham que vai falar mal de mim. Não estão falando nada, na verdade. Né? Todos são assim. Então, só quem está fazendo coisa com conteúdo somos nós, nossos alunos. E esses alunos, olha, hoje são milhares e milhares, não vou nem dar o número certo, para não excitar mais ainda os invejosos. Mas nós estamos trabalhando e nós estamos construindo o Brasil do futuro. Não, e pelo menos na minha área, a área que eu acompanho, que é literatura, que é teoria literária e tudo, a impressão que a gente tem é assim, é de uma... O que a academia mais faz é se repetir. Sem dúvida. Quer dizer, e se repete assim, usando um discurso absolutamente hermético, um discurso repleto de chavões, e você percebe, lendo os trabalhos, que muitas vezes o sujeito escreve e ele não sabe o que ele está dizendo. Entendeu? Quer dizer, na verdade, ele se encantou com aquele palavreado difícil, com aquele palavreado rebuscado, com aquela retórica acadêmica, e ele tenta, então, reproduzir aquele discurso. Né? Mas encontrar alguém que fale das questões importantes, das questões fundamentais, com um discurso límpido, com um discurso claro, é muito difícil hoje em dia. Quer dizer, eles nunca têm o problema de contemplar uma situação real, uma situação de fato, e expressá-la em palavras. Exato. Todo o esforço deles, todo o esforço da universidade, é para aprender certas fórmulas de linguagem. Sim. E você vai aprender lá com Michel Foucault, com a Escola de Frankfurt, e você vai imitar essa gente, e vai imitar os seus professores. Isso é o que você vai fazer o resto da sua vida. Então você só fala sempre das mesmas coisas. Né? Hoje em dia, sobretudo, tudo é baseado... Qual é o fundo de tudo que estão fazendo? É uma coisa muito simples, sobre desejo sexual. Eles só falam disso. Isso para eles é o centro do mundo, o desejo sexual deles, evidentemente, dos outros eles não estão ligando. Né? E é isso aí, eles se sentem sempre frustrados, porque Quem tem algum pouco de maturidade sabe que o sexo é sempre frustrante. Sim. Ele nunca satisfaz, nunca, nunca, claro. Nunca, nunca. É um negócio assim, você tem 2 minutos lá de um tremelique, gostou, e depois você fica triste, né? Omne animal post-coitum triste. Ele deveria saber disso. Mas esses caras não, eles têm ilusão de que se todo mundo ficar claro. O tempo todo transando, sim. vai ser uma delícia. Claro. Né? O Wilhelm Reich, que foi um dos mestres dessa geração, dizia: o mundo será melhor quando os meninos pararem de rezar e começarem a tocar punheta. Uhum. Bom. Você imagina que coisa maravilhosa, né? Quer dizer, o universo dos punheteiros. Os caras acreditam nessas bobagens, nessas infantilidades, né? E ficam falando disso, né? Eles acham que a gente resiste a isso porque nós somos apegados a velhos costumes, etc, etc. Mas, bom, não interessa. A questão é que você não cresceu, pô. Vocês são crianças, né? Não, a questão é que o ser humano é muito mais do que isso. Mas é evidente, é evidente. E os caras vêm com umas ideias assim, que eles não percebem realmente o que eles estão dizendo. Uhum. Sobretudo, não percebe as consequências do que estão dizendo. Quando você lê o livro do Haddad, que nós chamamos de cagado, uhum. né? E aquele sobre a esquerda, em que ele propõe a elevação política do lumpenproletariado. O que é a elevação política do lumpenproletariado? É dar poder para bandido, meu Deus do céu. Claro. Narcotraficante, proxeneta, é isso aí. O que pode sair de bom disso aí? Só pode sair de bom a Cracolândia, que ele fez em São Paulo. Quer dizer, você pegar uma cidade inteira e entregar para os bandidos. Qual é, que vantagem Maria leva? Né? E depois, quando alguém aparece morto, né, eles têm que lançar, porque não é aquela menina que morreu, disse, foi a polícia, tá. Agora os vizinhos lá da favela disseram, não, foi traficante. Né? Mas, Olavo, não é só isso. Esse discurso todo, ele é eminentemente falso, porque a vida deles não se resume a isso. Claro. Entendeu? Claro. Eles têm uma vida de suposta produção intelectual, eles desfrutam de uma série de coisas que a vida oferece, eles procuram ter uma vida diversificada. Mas na hora de falar com os outros, eles vêm com esses discursos que querem simplificar a atividade humana, não colocar a atividade humana numa única perspectiva. Claro, e faz tudo gerar em torno da sua própria insatisfação. Exatamente. Sexual, no fim das contas. Exato. Não querem mais nada além disso. E isso, para eles, é tudo. Né? Então, é uma coisa vazia, boboca. Né? Então, todos eles estão trabalhando. As universidades... Olha, eu tenho uma coleção de fotos que até eu publiquei no Facebook, o Facebook tirou. Fotos tiradas nas principais universidades brasileiras. Todo mundo pelado fazendo suruba no pátio ou dentro da sala de aula. E o povo brasileiro tem que pagar imposto para sustentar essa putaria. Sim. Não é o problema da moralidade. Ah, estou chocado porque... Não. Porra, você conhece a minha vida, porra. Eu não sou o cara de me escandalizar com essas coisas. Claro. Né? Mesmo porque eu fiz todas essas coisas que eles fazem, eu também fiz. Só que eu fazia em privado. Né? Eu agora eles estão lá fazendo suruba na sala de aula, porra. E querendo que a gente pague para eles fazerem isso. Claro. E se você não paga, então você é opressor fascista. Como é possível um treco desse? Esse pessoal não é sério, né? E eu acho que tem uma outra coisa que você citou, inclusive, naquela sua conferência lá no Museu da Diáspora Cubana, que é a escola de ódio que eles criaram. Né? Quer dizer, você é treinado para odiar. Claro, claro, claro. Para odiar aquele que é diferente de você, para odiar aquele que... Aliás, quando você falou, eu estava lembrando hoje com as meninas aqui, conversando sobre isso. Eu me lembrei do que o Chamfort dizia, né? Ele dizia que a esquerda é assim, ela vira para você e diz assim, seja meu amigo. Seja meu amigo de verdade. Seja meu amigo, senão... eu te matarei. É assim mesmo. E o comportamento da esquerda, e foi o que aconteceu com ele. Exatamente. Que depois os jacobinos vão e acabam com ele, entendeu? Olha, eu nunca vi um esquerdista, ou no Brasil ou no mundo, que tivesse algum senso de arrependimento pelo que os seus companheiros de ideologia fizeram. Esses caras mataram no mínimo 100 milhões de pessoas. Só na China foi 70 milhões. Eu nunca vi um sentir um pouco de culpa por isso. E vocês já pensaram se aparecer um bando de nazista, de repente, sentindo-se inocente do que o Hitler fez? Mas não, aquilo foi aquele... O Hitler traiu o nazismo, ele desfigurou o nazismo. Né? O nazismo não é aquilo, o nazismo é uma coisa maravilhosa. Vocês aceitariam uma conversa dessa? Claro que não. O comunismo também não. Então aparece esse. E outra coisa, tem um menino que faz um programa de psicologia, ele mostra os traços característicos dos psicopatas. E um dos traços que ele dá, característica, é assim, são as caretas de superioridade. Sim, sim. Olha os caras. Sim. Desprezo, né? Querendo humilhar o outro. Eu vendo o Boulos conversando com o Flávio Morgenstern, sim, era só essas caretas o tempo todo. E o cara se fazendo de vítima. Como vítima você? Você é culpado moral da morte de 100 milhões de pessoas. Você foi cúmplice disso, rapaz. Você devia ter vergonha de sair na rua. Todos vocês. E defende isso. E defende. Aquele jornal A Hora do Povo, quando teve o centenário de Stalin, uma coisa assim, publicaram manchete assim, Stalin, o maior democrata da humanidade. Não é uma coisa linda, é pô? Lindo, é ele lindo. Não é o maior, foi o Mao Tse Tung, pô. Esse caprichou, meu. Nossa, esse... Eu estou lendo aí o livro do Frank Decatur, A Tragédia da Liberação, A História da Revolução Chinesa. É um negócio, uma sangueira que você não consegue imaginar, pô. É uma loucura. Era assim, um negócio de cercar cidades e deixar todo mundo morrer de fome, sim, lá dentro. Sim. Só entrava quando não tinha, só tinha cadáver lá dentro. Cada mulher, criança, até os cachorrinhos. Era normal para eles fazer isso. Oh, né? E depois, com toda a revolução cultural que eles fizeram. Nossa Senhora, processo foi de humilhação pública. Isso foi durante a revolução, exato, depois foi pior. Depois, é, foi pior. É. Um processo de humilhação pública. Agora, nós temos um partido que. Partido foi da linha chinesa, meu Deus do céu. Você não tem vergonha, né, de ser cúmplice dessa coisa? Eu acho que as pessoas que. Quer dizer, adota essa ideologia, ou colaboram com ela, tinham que ser expelidas da vida pública, como os nazistas são. Uhum. Eles não devem ter direito de expor essas coisas mais. Já foi provado, isso é crime. Isso, são psicopatas assassinos perigosíssimos. Assim, visceralmente mentirosos o tempo todo. Sim. Todos eles, não escapa um. Quer dizer, você estranha que o Lula roubou um trilhão de reais? Não, isso é normal para eles, porra. É obrigação do comunista, quando ele está no poder, roubar para a revolução, roubar para o partido. Outro dia apareceu, acho que a Manuela Dávila, o outro, dizendo, não, o Brasil jamais chegou perto do socialismo. Então, bom, a missão do Lula jamais foi criar o socialismo. Claro. Ao contrário, era manter o capitalismo brasileiro funcionando para alimentar o movimento comunista no continente. Claro. E até na África. Exatamente. Ele deu dinheiro para Angola. Para Angola, para Cuba, para todo mundo. Essa foi a missão. Os comunistas deviam fazer uma estátua para ele. Né? O Lula não traiu o comunismo de maneira alguma. Né? Se bem que o Lula foi homenageado na mesma semana no Fórum Social Mundial, no Fórum de Davos, pela sua adesão ao capitalismo. E no Fórum Social Mundial, pela sua fidelidade ao comunismo. Isso era o Lula. Perfeito, né? Mas é perfeito. Então, como é que nós podemos dialogar com essas pessoas? Não tem diálogo, não. Mas como é que você vai ter diálogo com um cara que é um mentiroso profissional? Mentiroso compulsivo, não pode, não pode. Nada do que ele fala é... Quer dizer, olha, eu se eu encontrasse com um tipo desse, se fosse em vez de ser o Flávio Morgenstern, fosse eu que estivesse lá conversando com o Boulos, eu ia fazer, senhor telespectador, olha a cara dele. Olha a careta que ele está fazendo. Olha a careta de superioridade. Ele é superior em quê? É? E ainda vem se fazer de vítima. Quer dizer, tá na cara que é um psicopata, meu Deus do céu. Né? Essas caretas são típicas da conduta psicopática. Não que seja um psicopata assassino, é um psicopata leve. Né? É apenas um embrulhão. Né? Isso. Todos eles são assim. Agora, por que que você tem que tratar com educação e respeito? O pessoal da direita não entende isso. Eles acham que eles estão discutindo, estão fazendo um debate educado na Câmara dos Lordes na Inglaterra. Né? É absurdo. O sujeito chega lá, te xinga, te ofende, te acusa de mil e uma coisa e você, né, afagando, querendo responder com ironia leve. Cara, não dá, pô. Tem que desmascarar esses caras. Mas vocês são assassinos, vocês são criminosos. Não te respeito, não gosto de você. Conceder a palavra quando você é um cara como você é honra e merecida. Eu te responder qualquer coisa é honra e merecida. Eu te desprezo, eu quero você fora daqui, quero você fora da política nacional. Quero você escondido na sua casa, na casa do cachorro ou na privada. Esse é o seu lugar. Né? Agora, o pessoal fala, não, isso é política extrema-direita. Extrema-direita é uma conversa, meu Deus do céu. Eu nunca tive uma proposta de sociedade na minha vida. Não tem nenhuma. O que eu estou falando é em função de uma situação concreta, real do momento. Não é que eu sou favorável a um regime que faça isso. Não. Eu acho que neste momento precisa isso. Como vai ser o regime? Falei, eu lá sei. Escolheu o regime. em vez de inventar um regime propor, eu estou apenas falando aquilo que o povo brasileiro já sabe, que o povo brasileiro está exigindo. O povo brasileiro quer esses caras na cadeia, pô. Né? Não fui eu que inventei isso. Né? Quer esses caras e os agentes deles, os caras que eles botaram no STE, que botaram na A burocracia inteira está controlada. No Senado, na tudo. Né? É. Todos os poderes. Eles Nhonho e Davi Alcunhonho, né? Tudo igual, rapaz. É. Não, é terrível. Terrível. Terrível. Mas o Rodrigo está aqui. E como você está vendo o momento político? Eu vejo o seguinte: se não juntar o povo para dar apoio ao presidente, esse pessoal vai voltar. Porque toda a mídia está trabalhando para eles. Uhum. A mídia brasileira é instrumento do Foro de São Paulo. 100%. Né? É tudo comunista do primeiro ao último. Comunista não quer dizer que o sujeito tenha convicção comunista, quer dizer que ele está dentro, claro, vamos dizer, da rede de contato e da rede, sim, de colaboração. Exato. O que ele pensa, suas convicções, não tem a menor importância. Claro. Aliás, porque muita gente está lá e nem sabe. Nem sabe o que é comunista, mas está dentro do esquema. Mas está dentro do esquema. E está trabalhando com o esquema. Exato. E desenvolve todas aquelas reações instintivas, sim, reações verbais e instintivas, e sai repetindo coisas que ele não sabe o que é. Claro. Né? Bom, isso é o que a gente mais vê no jornalismo, né? O jornalismo brasileiro é só isso. É só isso. De discurso pronto, né? De discurso pronto. Mas olha, eu conheci um outro jornalismo que existia antigamente, 40, 50 anos atrás. Aquilo acabou, bicho. Um dia só tem analfabeto funcional, todos eles. Você pega os chefes de redação, só analfabetos funcionais. Dirigindo outros analfabetos funcionais. Inclusive, assim, para ler o que eu escrevo, o que eu escrevo está tão acima da compreensão desses caras que eles têm que inventar alguma coisa. Ele não é capaz de pegar, ou lá, ou pensa isso, assim, assim. Não, eles não entendem isso. Né? Às vezes vai sair o livro do Ronald Robson, que é... É o que eu ia falar, agora. Daí vocês vão ver a diferença, a imensa distância que existe entre o que eu escrevo, o que eu penso, e o que esses idiotas estão falando de mim. Eles inventaram um tipo lá que só existe na cabeça deles, que é, assim, astrólogo, guru do Bolsonaro e ideólogo de extrema-direita. Pronto, acabou. Eles só sabem trabalhar com estereótipos. Só estereótipos. É a única coisa que eles conseguem fazer. A percepção fazer da realidade. Exatamente, né? Exatamente. Todo indivíduo tem o direito de discordar de mim, mas como é que você pode discordar que você não está entendendo nada? Você não sabe nada a meu respeito, é tudo inventado. Né? E não é só a pessoa da esquerda que faz isso, não, porque a esquerda, ela determina os padrões de pensamento de muita gente da direita. Está aí Rodrigo Cocô Instantâneo, Lobostão, tem o pessoal que diz da direita. Né? E eles usam os mesmos chavões. É só chavão, não tem mais nada, pô. Então, gente, nós temos que continuar trabalhando, temos que continuar a formação desses meninos. Sim. Eles têm que ir para frente, têm que escrever livro, claro. Têm que ocupar o espaço, pô. Não, esse livro do Ronald Robson, eu não tinha lido nada. E o Olavo está aqui com uma cópia e eu estou lendo esses dias aqui, vou continuar lendo. É impressionante. Você vê, que professor universitário tem condição de discutir o assunto Olavo de Carvalho com o Ronald Robson? É um calhamaço de 500 páginas, gente. É um negócio impressionante. Ele revê a obra inteira do Olavo e ainda oferece no final apêndices para quem quiser realizar um estudo sistemático. O livro é incrível. Incrível o livro. Esse aqui é um exemplo do que é o ensino universitário no Brasil? É só o começo, claro. É. Quer ver um exemplo do que é o ensino universitário no Brasil? Pega um vídeo meu que está lá na minha página, chama-se O Cante do Vaquinha. Assistimos ontem aqui. Né? Exatamente. Você vê o que, que é. Eu sou totalmente inepto, incapaz. Né? Não é só no Brasil, não. Aqui também tem um monte desses caras. Só que aqui não tem só isso. No Brasil tem só isso na universidade. Sim. Né? Então nós temos que tirar esses camaradas, tem que tirar esse sujeito da profissão universitária a pontapés. Diz, olha, você vai trabalhar no posto de gasolina, né? Você vai varrer rua, vai cortar cana. Que é o que, né? Se é que você não vai. Bom, é o que eles podiam fazer. Se machucar. Ir claro, lá para Cuba cortar cana. Ir para Cuba cortar cana seria muito útil. Poxa, pô, vida. Né? Pô. Vai lá enrolar charuto. Claro. Cuidado, não vai sentar em cima do charuto, por favor. Não, é terrível. É terrível, é terrível. Mas o Rodrigo está aqui fazendo aí uma série de perguntas e entrevista, depois ele vai escrever um livro, não sei como é que vai ser o livro dele, o plano é dele. Eu também não sei, mas que vai ficar bom, vai. Ah, vai, com certeza. Não tem a menor dúvida, porque o tema é ótimo. Com certeza. Hã? Quer dizer, esse ano já tem dois livros, né, a respeito do Olavo de Carvalho, que são livros confiáveis, de pessoas que conhecem o pensamento do Olavo de Carvalho. Estudaram, acompanham, estão sabendo o que eu estou pensando. Né, e são pessoas que têm capacidade de ler. Né. Agora, quando você pega um cara desse, eu digo, penso assim, o analfabetismo funcional, para um psicopata, não é um defeito, um handicap, é ao contrário, uma vantagem. Porque se ele não entende o que lê, ele está livre para inventar qualquer coisa. Sim. E botar na boca do outro. Sim. Não é isso? Mas, aliás, essa é uma característica desde quando você começou a publicar os primeiros livros. Sim. As pessoas sempre se negaram ao debate, né, de maneira sistemática. Ninguém nunca aceitou fazer um debate nada, de igual para igual, de maneira... Não é verdade? Nada. A única pessoa com quem você teve um debate foi o Dugin. Porque aqueles que... por azar deles, foram colocados num debate comigo, se dando tão mal. Exato. Os outros ficaram com medo e daí veio, né, o Milton Temer, não é o Michel Temer, Milton Temer, que era, eu acho que ele era o secretário, já era do Partido Comunista na época. Ah, é? Daí ele baixou a hora, do Olavo de Carvalho não se fala. Eles baixaram um silêncio que durou quase 20 anos. Foi uma maravilha. Era isso mesmo que eu queria, você fica quieto, só eu falo. Né? Assim tá bom. Mas daí depois teve o pessoal da geração nova, não sabia disso aí, começaram a falar de novo, o pessoal da Folha, né? Sim, sim. Aqueles meninos lá, tudo semi-analfabeto. É, daí agora só tem moleque, porque os caras não tinham coragem de enfrentar, o que eles faziam? Botavam os alunos para me enfrentar. Né? Vai lá batendo lá, vai. Eles ficavam atrás, bem escondidinho. E agora esses alunos estão tudo na redação da Folha, do Globo. Né? Agora, o que é muito interessante, Olavo, é que apesar de tudo isso, quer dizer, é impossível você fazer qualquer reflexão sobre o Brasil hoje, ou em qualquer área, sem se referir a você. Eles só falam de mim o tempo todo. Eles ficam loucos da vida e querem bater em mim, porque não tem outro em quem bater. Pô, claro. Né? Não tem mais assunto, acabou. Né? Agora, aparece o cara com umas ideias esquisitas, aparece, né, o Endométrio Magnólia. Né? Ele... vem dizer que eu estou copiando as ideias do Oswald Spengler. Eu nunca levei o Oswald Spengler a sério, meu Deus do céu. O Oswald Spengler acredita, primeiro, que existe uma decadência do Ocidente. Eu falo, sim, não sei. Eu vejo que o Ocidente está cada vez mais poderoso. Isso é que eu estou vendo. Não é isso? Sim. Então, a fase que ele dá como decadência é o apogeu do Ocidente, na verdade. Mas esse apogeu do Ocidente vem junto com o marxismo, com teoria revolucionária, com a escola de Frankfurt, etc., e corrompe o mundo inteiro. É isso que eu estou falando. Estou falando da decadência do Ocidente. Você acha que, assim... o Jorge Soros está decadente, né? Esse cara da Apple está decadente, não estão nada, estão cada vez mais ricos, mais poderosos, meu Deus do céu. Né? Você pega a China, o que, que é a China se não a cópia mal feita do Ocidente? Sim, sem dúvida. Não há mais outra civilização, só existe a civilização do Ocidente, claro, no mundo inteiro. Como é que você vai... isso, Max Weber dizia isso, né? Então, só o que tem alcance universal é o Ocidente. Existe essa brincadeira do Guindo... eurasiano e tal. Sim. Que é isso aí? Ocidente mal copiado. Mal copiado. Ele pegou do Halford McKinley. McKinder, né? Quer dizer, essas são ideias ocidentais que ele está copiando lá e dizendo que é eurasiano. Né? Então, que história de decadência do Ocidente? Eu vejo os males do Ocidente, isso sim. A maldade, né? Isso, genocídio, coisas como comunismo e nazismo aparecem. Claro. Né? Concepções erradas que estão oprimindo as pessoas em nome da liberdade delas, que nem essa menina, a índia, né, Izani, falou lá na ONU, falou, pô, vocês dizem que era ajudar a gente, vocês querem nos obrigar a ficar lá no mato, a gente vira índio de antropólogo. Claro, claro. É, mas nós, como qualquer brasileiro, queremos trabalhar, ganhar dinheiro e ir para frente, e vocês não deixam, pô, e dizem que estão nos ajudando. Né? Então, é isso aí, tudo o que, que é. O que está imperando lá em cima dos coitados índios? O Ocidente, pô. Claro. E eu que estou falando de decadência do Ocidente? Eu falo, não, pode ser decadência da espécie humana. Do Ocidente, não. O Ocidente está por cima da carne seca, pô. Então, da onde que esse cara tirou a ideia? É? Quer dizer, ele não leu a mim, ele não leu o Spengler, ele não sabe nada do que ele está falando. E isso é um semi-analfabeto. Cala a boca, burro. Endométrio Magnólia, é? Não, eu acho o seguinte, mudando um pouco de assunto, você deve uma obra fundamental para nós, uhum, que é ensinar a gente a fazer esses apelidos incríveis. Porque assim, tem um sistema por trás disso. Tem um sistema. E você precisa ensinar a receita. Tem um sistema. Ó, você quer fazer apelido, não faça apelido agressivo. Sim. Né? Faça apelido que a própria vítima não consiga deixar de rir quando lê. Claro, é exato. É. Então tem que ser uma coisa que, claro, que ridiculariza, evidentemente. Mas sem raiva, porra. Né? Mas isso brota naturalmente, você pensa um pouquinho. Às vezes pensa um pouquinho, às vezes sai sozinho, às vezes sai sozinho. Esse do endométrio não fui eu que inventei. Ah, não foi? Não, foi o Rafael de Paula, ele que... Né? Magnólia, sim, já picou, tá cara, mas ele que veio com o termo endométrio. Perfeito, perfeito. Quer dizer, eu sei dizer, cala a boca, burro, você é ignorante, não dá para eu discutir com você, você é muito infantil, você não lê livros, você só lê a Folha de São Paulo, emburrece mais ainda do que já estava. Né? Outro dia veio um americano, esse, o Perry Anderson foi americano ou inglês, não lembro mais. Acho que é inglês, acho, não tem. Né? Não também escrevendo, e mesmo tipo de besteira. Né? Quer dizer, o que, que o Perry Anderson leu do que eu escrevi? Ele não lê português. Ele pode ter lido dois ou três artigos, mas nem isso. Ele leu o que a Folha de São Paulo escreve e acredita, pô. Ele sai repetindo. Alguém mandou um e-mail para ele, claro, dizendo, olha, claro, você precisa falar mal do Olavo. O Olavo está aqui atrapalhando. Campanha mundial. E você precisa falar mal do cara, pô. E aí eles falam, obedece, fala, claro. Obedece. É a solidariedade é um negócio incrível, né? Quer dizer, o Olavo dá a impressão assim, que o Olavo invadiu a América Latina com tanque, né, foguete, etc. Está matando todo mundo, né? Quer dizer, é o seguinte, uma pessoa normal, ela sente medo na medida real do perigo. Né? Por exemplo, se aparece um cachorrinho latindo, é uma coisa, se aparece um tigre rosnando, é outra. Mas o histérico é o contrário. Ele imagina o medo, imagina o inimigo na medida do medo que ele sente. Então, quando o medo é muito, ele imagina que o perigo é grande. Esses caras são tudo assim. Né? Eu falei, eu não estou fazendo mal para ninguém, gente. Né? E disse, não, outro dia... Eu disse assim, não adianta, por exemplo, o governo cortar verbas de empresas de comunicação, porque os inimigos do governo não são as empresas de comunicação, são os jornalistas. Então tem que pegar um por um e processar um por um. Ele disse, olha, ele está querendo acabar com a gente. Peraí. Processo de calúnia não é um direito que todo cidadão tem? Se você mente contra o cara, ele não tem o direito de processar. Qual é o problema? Você está acima da lei? Né? Quer dizer, processar você assim é um crime de lesa pátria? Se eu fosse processar cada um que inventou coisa contra mim, estaria tendo uns 50 na cadeia. Na cadeia não, porque no Brasil crime contra a honra não dá cadeia. Estaria 50 lá lavando privada, sim, dos orfanatos. Sim, sim. Né? O que cuidado seria ótimo. Entrar lá, né, dentro. Né? Claro, claro. Né? Então esses caras são que nem a... Agora, a história do Robert Crumb, né, do sujeito que mergulhou na privada, mas os cocôs o expulsaram. Puxa. Os cocôs não o quiseram lá. Agora, eu acho, Lalo, que assim, o momento político que o Brasil está vivendo e tudo mais, eu acho que assim, a realidade só reforça o que você sempre ensinou. Primeiro, a cultura. Claro. Primeiro, claro, o estudo. Né? Depois, a gente parte para ação política. Pra coisa. Se a gente não tiver preparado intelectualmente... Claro. Quer dizer, essa luta toda acontece que nós estamos vendo hoje. Quer dizer, um governo bem intencionado, mas sendo paralisado por uma... Eles acham que eu quero fazer uma militância de direita. Militância de direita é o Rodrigo Cocô, é o Lobostão, é o Luciano Amelanos. Isso é militância de direita. Você acha que é isso que eu quero? Eu quero fazer, fábrica de gênios. Quero fazer gente de altíssima capacidade. As ideias políticas do cara é o segundo instante. Claro que eu prefiro, antes de ser conservador, que ser comunista, evidente. Mas nenhum sujeito realmente inteligente e sério é comunista. Se ele foi durante um tempo, depois se arrepende e chora em cima. Claro. Né? Como eu colaborei com essa gente durante 2 anos, estou me arrependido até hoje. Eu também fui, eu também fui esquerdista. Né? Um cara sério, de vez em quando aparece alguma coisa. Graças a Deus a gente acorda e percebe a realidade. Mas a maioria não tem a característica típica do psicopata, que é assim, se achar maravilhoso acima dos outros. Sim. Não reconhece ninguém, se lê o Rodrigo Cocô, ele não faz a ninguém elogio mais alto do que ele faz a ele mesmo. Assim, um liberal sem medo, um pai com lucidez e bom senso, sabe do que ele está falando? É ele. Não tem outra pessoa melhor que ele. A gente pode se elogiar um pouquinho, mas você tem que ter um senso de medida, porra. Claro. Né? Eu acho que eu sou um bom filósofo, mas eu não sou o Mário Ferreira dos Santos. Eu tenho que reconhecer, o homem é muito superior a mim, porra. A coisa mais óbvia, Não, uma coisa é você ter autoconsciência. Claro. Outra coisa é ser um vaidoso. Vaidoso, né? Claro, mas essa vaidade é psicopática, porque ela é compulsiva. Uhum. Se você vê o Lobostão falando, os gestos dele todos são gestos de desprezo. De quer se mostrar que é superior. Mas que caralho é isso? Né? É tudo teatrinho. Teatrinho para quê? Para compensar uma personalidade falhada, que fracassou em tudo na vida. Assim, né? Agora, esse pessoal contra mim já apelaram a tudo quanto é crime. Né? Inventar intrigas de família de 40, 50 anos, porque eles não sabem nada e ficam inventando coisas. Né? Fazem isso, inventam crimes imaginários. Né? Não, todos os recursos que a maledicência pode criar, eles usam. Pois é. Aí é uma coisa interminável. E quando os mascarados, eles não se dão por achados. Você vê, o Coaberto Jumenstein disse, você está aí nos Estados Unidos ilegalmente, se você provar que está legalmente, eu te dou o meu salário da Folha de um ano. Eu provei. Daí dizer, não trabalho mais na Folha. O que você acha de um sujeito desse? É, uma coisa... Não dá nem para bater no sujeito desse, você vai sair com a mão suja de merda. Os caras fazem isso e pensa que ele tem alguma vergonha de fazer. Nada. Se sente orgulhoso. Né? São todos assim. Todos os pessoal esquerdista é tudo assim. E a direita está produzindo uns caras também assim. Até acho o seguinte, que na direita tem mais filha da puta do que na esquerda. Pelo que eu estou contando. Né? Já foi os dedos das duas mãos, já foi. Está aparecendo filha da puta e cara que subiu na vida junto com o Bolsonaro, se aproveitando do Bolsonaro, no dia seguinte já virou. Quer dizer, não, eu sou independente, eu penso com meus próprios miolos. Né? Qual é o problema? O brasileiro não sabe admirar e não sabe ser leal a quem ele admira. A admiração no Brasil é puxa-saquismo, é idolatria. Então o sujeito tem que cuspir na mão que o alimentou para mostrar que é independente. Quer dizer, a ingratidão, a traição no Brasil são méritos. É uma coisa assim tão nojenta, tão baixa. Né? Não dá para discutir com essas pessoas. Pô. Escuta, e para o futuro próximo, o que você tem planejado? Agora, esse ano aqui, já tem pelo menos quantos livros prontos seus para sair? Não tem, na verdade, pronto não tem nenhum. Tem vários pedaços de livros. Né? Não, mas escrevendo... a Vide vai começar a relançar... Estão lançando livros antigos, né? Sim, mas é... Imbecil Coletivo 2 e tal. Uma nova edição. Mas eu tenho vários livros começados. Às vezes falta pouco para terminar. Os seus alunos estão preparando coisas. Também tem. Veja, meus cursos que o pessoal pega as transcrições e está preparando para edição. Sim. Isso aí vai sair alguma coisa. Ótimo. Mas eu estava escrevendo um livro sobre o Kant que se chama O Mundo de Immanuel Kant e o Mundo em que Vivemos. Para mostrar a diferença dessas duas coisas. E o outro que chama A Marcha dos Abismos. Ótimo. Que é... Assim, o estudo, vamos dizer, é baseado naquele meu método que eu já expliquei. No próprio vídeo, Canto do Vaquinho, eu expliquei como é esse método. Quando uma filosofia se transforma numa ideologia de massas, então as contradições lógicas que ela tem, que estão bem escondidinhas, aparecem sob a forma de conflitos reais, conflitos humanos reais. Sem que o autor tenha percebido, evidentemente depois dele morrer. Né? Então eu mostrei como isso aconteceu com o marxismo, né? Quer dizer, o Marx ele sabia que os proletários dependiam dos intelectuais, que não podiam se orientar a si mesmos, e, no entanto, ele jamais estudou qual é a função exata dos intelectuais. Só quem foi estudar isso foi o Gramsci, 70 anos depois, né? Quando já tinha o regime soviético, essa coisa toda, que era uma ditadura dos intelectuais dominando os proletários, coisa óbvia. E depois estudei o mesmo processo, nessa ideologia de 68. Ótimo. Como é que os absurdidades dela se transformaram em conflitos humanos reais? Um deles é esse que a Indiazinha falou. Sim. Quer dizer, vocês têm um conceito seguinte, nós temos que proteger a cultura indígena. Escuta, você protege a cultura do índio, mas não o índio. Essa cultura que você está falando é um objeto de museu que você gosta, você quer ter aquilo preservado para você estudar e você fazer sua tese universitária. Né? Você brincar de Margaret Mead. E o índio, coitado, ele tem que ficar na merda para você poder brincar de antropólogo. No fundo, é um tipo de paternalismo. Claro, paternalismo. Quer dizer, eles querem manter o índio como um idiota claro. Útil, compreendeu? Ele está na menoridade, ele não tem responsabilidade civil, não tem nada. E a menina falou muito claro, falou, olha, eu quero trabalhar e ganhar dinheiro como todos vocês. O que, que vocês têm que eu não tenho? Claro. Né? Também quando estivemos lá em Roraima, né? Todo mundo lá era índio, porra. Né? Tem os índios que são oficialmente índios e tem os índios que vestiram a calça ali, tá entendendo? E estão lá trabalhando. Mas eu não vi um branco lá, era todo mundo índio, porra. Sim. Né? Então, o que, que os outros índios querem fazer? Eles também querem vestir a calça ali e trabalhar, porra. Não é uma coisa muito simples? Ela contou, essa menina contou que o avô dela se suicidou 4 dias antes de desespero. Ele passou a vida inteira tentando promover o índio, para o índio poder trabalhar, não conseguiu. Nossa. Se matou. Então, essa aí, vamos dizer, é a verdadeira vítima. Essa é a verdadeira vítima. Não a Greta, não essas palhaças. Claro. Aliás, essa menina, que coisa, não, um negócio histérico. Coisa ridícula. Pelo amor de Deus. No Brasil não tinha tal da mídia independente? Que sim. Era um órgão do Jorge Soros, era a mídia independente. Pelo amor de Deus. Né? Ah, é o fim da picada. Ah, né? Mas olha, você falou de mídia independente, lembrei do que aconteceu com o Karl Kraus. Uhum. Ele metia o pau na imprensa, né, na época e tudo. Bom, aí tinha lá um jornal na época que tinha um nome parecido, a nova Imprensa Independente, era o nome do jornal. Uhum. Bom, aí qual era a ordem? Não se fala do Kraus, assim como não se fala do Olavo de Carvalho. Exatamente. Bom, morre um escritor famosíssimo lá na Áustria, agora não me lembro o nome, porque era grande amigo do Kraus. E a família, então, convida o Kraus para fazer a oração fúnebre na hora do enterro. Então o Kraus vai e faz um discurso maravilhoso e tudo. A nova mídia independente da época, sabe o que eles fizeram? É. Não anunciaram a morte do cara. Porque se eles falassem que o cara tinha morrido, tinha que falar do Kraus. Não, eles são assim mesmo. O pessoal é assim mesmo. E o nome do jornal era esse, era a Nova Imprensa Independente. Eles se dão muita importância, né? É. Pô, quando o Milton Temer falou, o negócio do Olavo de Carvalho não se fala, se a gente não fala dele, ninguém vai comprar o livro dele. Foi o contrário. Foi o contrário, né? O que vocês falam ou deixam de falar não tem a menor importância, vocês não são ninguém. Os jornais brasileiros hoje vendem menos do que na década de 50. Sim. Eu tenho mais leitor do que a Folha, mais leitor do que o Globo, pô. Eu no meu Facebookinho, né, tenho mais leitor do que eles. Eles não são de nada. Claro. Não, você faz um vídeo de 15 minutos no YouTube, você tem lá 200, 300 mil. Exatamente, né? Pessoas vendo. Só quem tem mesmo audiência superior é o Felipe Feto. Né? Mas esse é só criança, ele assiste 30 milhões de crianças. Sim, tá bom, né? Sim. E ele só falou mal de mim uma vez, e pouquinho. Não foi nada grave que ele agora falou. Pensando nisso, quer dizer, como é que você vê o futuro da mídia, Olavo? Isso como é que eles vão ter? Porque, tipo, eles querem continuar assim indefinidamente. Eles formaram uma outra geração para ser ainda pior do que eles. Eles podem fazer isso. Sim. Se ninguém fizer nada contra eles. Se não começar a processar os desgraçados quando eles mentem, vai ficar assim. Se nenhum jamais tiver que responder pelo que fez. Mas você acha que isso tem futuro como negócio? Porque assim, não precisa. Novas mídias estão... Não precisa, se você pega, por exemplo, a Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo tem 1000 negócios. Sim. Ela não depende do jornal. Não depende mais do jornal. Claro, o jornal é financiado por esse negócio. Sem dúvida, sem dúvida. O Globo é a mesmíssima coisa. Então pode continuar assim, dando prejuízo o resto da vida. Tá. Para eles não é problema nenhum. Porque a verdade é que ninguém mais lê jornal. É. Mas o fato é o seguinte, veja, se você somar a tiragem impressa e eletrônica de todas essas publicações brasileiras, você não atinge 1% da população. Da população. Então o pessoal pergunta, mas como é que eles têm poder? É simples, eles alcançam só a elite, eles são os órgãos da elite. Os formadores, formadores de opinião. Então eles criam a unidade de pensamento da elite e a interproteção da elite. Por exemplo, o pessoal do STF protege o PT, PT protege o STF, eles protegem o Nhonho, o Nhonho protege o Davi Alconhonho e assim por diante. Eles se protegem uns aos outros. Quer dizer, não é mídia de massas. Não tem mídia de massa. Sim. No Brasil só tem mídia da elite. Sim. De massa sou eu. Claro. É por isso que os caras saíram na rua com o cartaz. O Olavo tem razão. Então, o Olavo alcança as massas. Né? Eles não alcançam. Se você pega aí eu, o Daniel Lopes, né? O Lilo, né? Um monte de gente está fazendo programa na internet, a gente alcança as massas. Né? Outro dia apareceu lá um menino, né? Quatro molequinhos assim na rua. Sim, essa semana aqui. Com o cartaz do Olavo de Carvalho aqui. Sim. A gente alcança a massa. É porque a gente está falando a verdade que a massa vive. Eu estou descrevendo a vida deles, a realidade da vida deles. Eu estou cumprindo a função do escritor. O que, que é? Dar voz a quem não tem. Eu vou lá dar voz para a família Frias, que já tem voz. Vou dar voz para a família Marinho, que já está com, né, megafone na mão. Não, tem que dar voz para quem não tem. Essa é a nossa função. E o povo entende que eu estou falando a linguagem deles e estou falando a realidade da vida deles. Agora, se ele lê a Folha, ele não sabe de que planeta que a Folha está falando. Aliás, é uma das coisas que você sempre bateu, né? Essa coisa da gente ser absolutamente autêntico. Sim, isso é a coisa mais importante da vida. Mas para você ser autêntico, a primeira coisa que você tem que entender é que você morre. Exato. Então você estar consciente da sua morte. Agora, se você nunca pensa na morte, você vive como se fosse imortal, você já está no mundo da fantasia. Sim. Todo dia você tem que lembrar que você vai morrer. Todo dia. Você vai morrer, os seus entes queridos vão morrer. E aí eu lembro aquele negócio do Santo Tomás de Aquino. O que é o amor? Amor é o desejo de eternidade do ser amado. Todo dia eu penso isso. Eu quero encontrar a Roxane na eternidade, quero encontrar a Leila na eternidade, encontrar meus amigos na eternidade, e eu rezo para isso. Porque eu sei que eu vou morrer, eles também vão morrer. Então, quando você tem consciência da morte, você tem a consciência da verdadeira medida da sua vida. Sim. Sem isso você não tem. Agora, a morte é um negócio que está totalmente... O que sabe o Endométrio Magnólia sobre a morte? Nada, nada, nada. Nunca pensou nisso. Sim. Ele não tem a noção, vamos dizer, da eternidade. Né? Você está falando isso? Nunca mostrei isso para ninguém. Está aqui no meu celular. Eu guardo isso daqui para ler todos os dias. Ah, olha só, um pequeno detalhe, morirás. Morirás. Eu leio todo dia. É isso, todo dia. Um pequeno detalhe, você vai morrer. É. Então, se você não concebe uma vida após a morte, pior ainda, é que você tem que pensar na morte mais ainda. Né? E se você acredita na vida após a morte, meu filho, como é que vai ser essa vida? Ela pode ser muito pior do que essa aqui que você está imaginando. Mas, então o pessoal acha que assim, a ideia da vida após a morte é só um consolo. Falo, que é isso, consolo? Você nunca pensou nisso. Lê o livro do Monsenhor. Seguir. Como é que chama aquele? Seguir. Monsenhor de Seguir. Sobre o inferno. Sim. Lê aquilo e você vai ficar com o cu na mão. Exato. Para saber o que é o inferno, saber como pode ser um horror inimaginável. Né? Que um campo de concentração do nazismo seria um parque de diversões. Nossa, comparado com aquilo. Sem dúvida. Né? Então, nessas coisas a gente tem que pensar. É só a visão que você tem da imensidão, do mal e do sofrimento é que torna você bom. Mesmo assim, bom com limites, porque eu tenho a prece que eu inventei. Dizer, senhor, eu não sei o que é ser bom, mas o senhor sabe. Então faça com que eu seja bom se eu perceber. Porque se eu perceber, eu vou querer dar palpite e vou melar tudo. Então, até ser bom é difícil. A gente não sabe nem o que é isso. Então, Deus que tem que nos indicar o que é para fazer a cada momento, senão a gente só faz besteira. Então, a gente tem que viver baseado nisso, no verdadeiro. Sabe por que a pessoa está vendo aqui, lendo o seu livro, e pensa, por que, que tem tanto cara superficial, verboso, bocó, vaidoso, boboca? Por quê? Eles não têm amor ao próximo. É verdade. Eles têm amor a si mesmos. Amor a si mesmos, querem aparecer, querem fazer a carreira. Você não está escrevendo o seu livro para ajudar ninguém. Está escrevendo só para você mostrar que você é gostoso. Isso aí cria uma subliteratura horrorosa, que no momento pode impressionar. Ué. Faz sucesso. Estava lendo aquele negócio do Paulo Setúbal, capítulo do Paulo Setúbal. Meu Deus, que coisa horrorosa. O homem vendia cada livro dele. Não, vendia. Vendia imediatamente. Nossa, 20 mil exemplares na hora. Uma coisa impressionante. Era o escritor, ele era o Paulo Coelho da época. Hoje você vai ali, não aguenta, mas ele está falando do nada, isso aqui é um absoluto nada, não. Só palavra, só verbosidade. É intragável. Intragável. Né? E assim muitos outros, João do Rio, o pessoal né? Falando do João do Rio, por quê? Porque ele era gay. Olha, mas ser gay torna ele um grande escritor? De jeito nenhum. Né? Meu Deus do céu! E a gente encontra muito isso, né? A nossa literatura está recheada. Você tem aqui, tem nesse Williams, era gay também, mas ele não era só gay. Claro. Ele tinha substância, ele tinha experiência humana. Claro, claro. Esses caras não, né? Só pensa em gaysice, pô. É? Aí não dá. Né? É que nem eu, a gente brincava, né? O Pedro Sete Campos. Um dia eu vou escrever um livro assim, Mulheres que Comi. Ele não escreveu, felizmente. Ainda bem, ainda bem, ainda bem. E eu queria escrever um outro que era assim, Ascensão e Queda do Pênis. Mas está vendo, isso é autenticidade, entendeu? Hã? E isso horroriza as pessoas. Claro que horroriza, claro. Isso horroriza. Eles são tudo gente importante, tudo empobado. Deixa as pessoas alucinadas. A sinceridade acaba destrói com o mundo deles. Destrói. Né? Era a pessoa chamar essas pessoas de excelência. Agora não é obrigado mais chamar de excelência. Pelo né? amor de Deus. Que coisa mais ridícula, pô. Eu falando com o Nhonho, eu falo, sua excelência, sua nhonhência. Né? Pode ser, né? É o Toffoli, que eu chamava de Toffoli Dido. Quer dizer, é as pessoas que vivem, vamos dizer, o cargo as reveste de, sim, de uma aura. Uma aura de mágica. É, né? Mágica. Mas exatamente. Quando você vê dentro, não tem nada, nada, claro, nada, nada. Claro, né? Claro. Você pensa bem, que cargo teve o Padre Pio? Lê a vida do Padre Pio. Ao contrário, né? Foi perseguido. O Padre Pio nunca foi nem secretário-geral de um nada, clube de futebol de nada, botão. Nada, né? Nada. Não era nada. Não era nem o superior do mosteiro, nada. Era apenas um monge lá no meio dos outros. Claro. Né? E, no entanto, foi o maior homem do século XX. Sim. Né? Mas hoje a gente estava falando sobre o Graciliano Ramos. Sim, sim, sim. O sujeito passou uma vida sofridíssima. Ele sofreu. Escreveu pouquinho, porque a escreveu vida. Escreveu pouco. Né? E está aí, nunca participou de nenhum movimento, de nenhuma panelinha, nunca foi servil ao Partido Comunista. Né? Nada, nada. Ele, nada, nada. O Paulo Mercadante sempre contava os rolos que tinha lá dentro. É. Né? Tinha a época que tinha o tal do Zhdanov, que era o teórico do realismo socialista. Ele falava: esse Zhdanov é um cavalo. Paulo Mercadante foi o melhor amigo do Graciliano, né? Certo. Ele acompanhou a vida do homem durante 20, 30 anos. E quando o Denis de Moraes escreveu a biografia do Graciliano, ele fez isso praticamente só com o material do arquivo do Paulo Mercadante. Puxa, isso tá onde agora? Não sei, o Paulo Mercadante disse que quando ele morresse ele ia me dar o arquivo dele. Né? Mas quando ele morreu, estava aqui, ele estava lá, não sei o que foi feito do arquivo. Sim. Eu também não vou sair cobrando da família, claro, nada. Se quiser me dá, se não quiser, dá. Agora, às vezes, esses arquivos são soterrados e nunca mais se fala e se perde, sim, né? Sim. Como o Otto Maria Carpó. Sem dúvida. Mas o Otto Maria Carpó, se não fosse, né, o meu trabalho, ninguém saberia quem é o Otto Maria Carpó. Mas eu comecei a ler o Otto Maria Carpó com 18 anos, que eu pegava o livro na Biblioteca Circulante em São Paulo. Aprendi muita coisa com aquele. Aquele homem foi a minha formação literária. Sim. Mas é um gênio, né? Mesmo. Né? E eu sempre pensei, não, um dia eu vou fazer algo sobre esse cara, vou reeditar esses livros. Pensava isso desde os 18 anos de idade, quando estava com 48, surgiu a chance de fazer, fizemos pela Faculdade da Cidade, que sim, é Top sim. Books, né? Junto com o nosso amigo Ronaldo Alves, né? Que era um sujeito fabuloso, um homem que nasceu no Morro da Rocinha. Puxa, e ele dizia, eu fui mais discriminado na Rocinha por ler livros do que aqui embaixo por ser preto. Não é fantástico? Né? Então, nós conseguimos juntar aquele negócio dele, e daí tem uma parte que está guardada até hoje na Biblioteca Municipal de São Paulo. Sim. Escondida, essa eu não tive acesso a isso. É mesmo? E o diretor dessa porcaria ainda teve a cara de pau de falar mal do meu trabalho. Sim. Digo, meu trabalho está ruim, então faça você com o material, sim, que você tem, claro, que você está escondendo, claro, você claro. Senta em cima, né? E não faz porra nenhuma, não cumpre o seu dever e vem reclamar do meu, vai a merda. Não lembro o nome do filho da puta. Não, imagino, o Carpo deve ter muita coisa dispersa. Ainda tem muita coisa. Ainda tem, nós catamos o que tinha ali na Casa Rui Barbosa, tinha muita coisa, né? Você quer ver, por exemplo? E nos arquivos dos jornais. Sim. Veja, tinha artigos que estavam em jornais tão velhos que o jornal estava se desfazendo em pó. Não dava nem para tirar ali, para tirar uma fotografia. O Ronaldo Alves copiava à mão. Nossa. Vários artigos ele teve que copiar à mão. Bom, você lembra daquela enciclopédia que o Ruaz dirigiu, aquela Mirador Internacional? Sim, sim, sim, sim, sim. Todos os verbetes de literatura e parte dos verbetes de arte era tudo do Carpo. Precisava recolher essa parte também. Pois é. Tem a antologia do conto russo, que eram 10 volumes que ele fez, uma introdução para cada um. Exatamente. E uma nota sobre cada escritor. Exato. Isso, na época, eu não consegui formar uma coleção completa disso. Então, isso não entrou nem no primeiro nem no segundo volume dos Ensaios Reunidos. Dá para fazer um terceiro e um quarto volume. Claro. Mas, naquela época, o presidente da faculdade da cidade, que era o Ronald Leves, ele bancou, financiou, eu pude formar uma equipe, eu não pude botar as pessoas para trabalhar de graça. Claro, né? Sem dúvida. Daí, quando acabou esse financiamento, acabou o livro. Né? Então, agora, para fazer o terceiro e quarto volume, precisa alguém parecer uma boa alma, como o Ronald Leves, e ajudar a gente a fazer isso. Sim, né? Sim. Bom, outro cara que está renascendo agora é o Gustavo Corsão. Né? Graças a Deus, né? Porque alguém tinha sentado em cima das obras do cara, não deixava publicar de novo. Exato. Né? É incrível. Não, aliás, eu nunca tinha lido, eu falei para você, estávamos conversando ontem, nunca tinha lido o ensaio dele sobre Machado de Assis, o que está no Desconcerto do Mundo. Eu também, esse eu não vi ainda. É um ensaio magnífico. Ensaio magnífico. Muda completamente a visão que a gente tem do Machado. E ele tinha as conferências que ele fazia ali naquele centro chamado Permanência. Sim, sim, sim. Que nunca foi publicado em livro, era assim, umas apostilinhas. Umas apostilas. Né? Ele tem um negócio sobre teoria de evolução que é fantástico. Os melhores livros que eu já vi a respeito, chama Descontinuidade da Criação. Pois é, esse cara também ficou anos esquecido, né? Pois é. Não, vocês sacanearam ele, né? Sim. Ah, é mesmo. No Globo. Quem sacanou foi o Luiz Garcia. Né? Ele disse, nós tiramos o Corsão porque ele era muito chato e tal. Só ficava falando do Papa, essa coisa toda. Sacanearam o Gustavo. Você vira, durante o período militar, os jornalistas de direita foram sendo retirados um por um. Sim. Ele, o Lenil Tabosa Pessoa, né, o Nicolas Boer. Sim, foram todos sendo tirados. Nunca mais voltaram. Outro dia apareceu um rapaz aí que quer juntar as obras do Nicolas Boer, que era um escritor húngaro, sim, fez inclusive uma biografia do Cardeal Mendizente, em inglês, publicou aqui. E depois foi para o Brasil e escreveu vários livros de análise política muito interessante. Sim. E sumiu também. Tomara que consiga juntar para publicar um livro. Fora tudo que o Carpo. Agora, voltando para o Carpo, que ele deve ter deixado na Áustria, que ele publicou, sim, que ele escreveu na Áustria. Sabe que nós publicamos um dos livros do austríaco, né? Ah, sim, sim. Caminhos para Roma. Caminhos para Roma, exatamente, exatamente. O outro, a Missão Europeia da Áustria, ainda não. Talvez a gente consiga publicar também. Né? Mas é o tal negócio. Naquele tempo. Bom, isso aí eu já contei, não vou repetir essa história. Né? Não, conta. É o seguinte, quando eu li os primeiros artigos que o Carpo publicou no Brasil, eu vi que ele era, obviamente, um sujeito católico conservador. Sim, sim. Depois ele passou para a esquerda. Sim. Quando ele passou para a esquerda, o pessoal da esquerda decidiu esconder esse pedaço da história. Sim, sim. E diziam, não, ele nunca foi assim, ele só apoiava o regime douto por causa do combate ao nazismo. E eu falei, não é bem assim, pelo conteúdo dos artigos, você vê que não é assim. Eu não tinha acesso aos livros austríacos dele, porque nem na Áustria se encontrava essa porra. Sim. Né? Mas daí foi lá um cara chamado Mauro Ventura, sim, que não é o nosso Mauro Ventura, sim, artista é um gráfico, outro, é um outro. E pegou esses os dois livros austríacos dele na biblioteca, leu e confirmou. De fato, o Carpo era um doutrinário, um ideólogo do regime Dollfuss, que era, sim, um regime católico conservador. Dollfuss é uma espécie de TFP austríaca. Sim, é? Sim, sim. E o Carpo apoiava o cara, porque era a única alternativa que tinha. Se não fosse isso aí, era o comunismo ou o nazismo. Né? Mas foi a própria opção que do Karl Kraus. Claro, claro, exatamente. O Karl Kraus também. Mas não havia outra forma. Não tinha outra. Não tinha outra. Ou era uma. Era ou o Dollfuss ou os nazistas ou os comunistas. Não tinha. Tanto no fim, os nazistas entraram, mataram o Dollfuss, tomaram conta daquela merda toda. Claro. E daí o Carpo fugiu para o Brasil. E Então eu tinha entendido que era assim, mas eu não tinha prova. Depois eu mesmo consegui os dois livros dele na Áustria, graças a um negócio que chama Bookfinder. Sim. Bookfinder encontra qualquer livro do mundo. Qualquer eu livro. Tanto insisti no Bookfinder, acabei conseguindo os dois livros. Mandei lá para o Bruno Mori, né, que traduziu que o primeiro, o primeiro. E publicou pela Vida. Exatamente. E provavelmente fará o mesmo com o segundo. Sim. Então daí vai ficar claro o que foi a biografia do Carpo. Agora, o Carpo passou para a esquerda? Não sei. Porque tem a história do Carlos Heitor Coni, contou para mim, diz, olha, o Carpo rezava escondido, ele não queria que os amigos comunistas dele soubessem que ele era católico. Então, quer na dizer, verdade, ele foi aquela coisa. Esquerdista da boca para fora. Ele tinha que sobreviver. E não tinha outra opção. Eu sou o cara num país estrangeiro, sem saber nada, né? Quando ele chegou no Brasil, ele foi falar. Ele foi com uma carta de recomendação assinada pelo Pio XII. Sim, sim. E levou para o Alceu Amoroso Lima, que era o grande líder católico. O Alceu Amoroso Lima olhou aquele. Mandou velho, ele para onde? Né, mal vestido, gago e tal. Arrumou um empreguinho de merda para ele no interior de uma biblioteca do Paraná. Paraná, exatamente. E daí ele foi lá, estava ficando louco. Daí escreveu para o Álvaro Lins, pedindo socorro. Álvaro Lins arrumou um emprego para ele no Correio da Manhã, onde ele trabalhou por 20 anos. Né? Exato. E foi aí que ele virou um escritor conhecido no Brasil. Senão teria morrido lá no interior do Paraná. Quer dizer, o seu Amoroso Lima era um tapado, né? Como é que ele não percebeu o que ele estava falando? Incrível, né? Quer dizer, o sujeito vem para cá, da Áustria, domina a língua rapidamente. Rapidamente, Entra nos grupos intelectuais e produz uma bibliografia da literatura. Foi a primeira coisa que ele fez. Ninguém tinha feito antes. Aqui, pequena bibliografia crítica da literatura brasileira, uma obra indispensável até hoje. Exatamente. É isso. E o Carpo tem umas coisas, esse Carpo não ouvia música, né? Só lia partitura. É mesmo? Diz que ele não tinha nem vitrola na casa dele. Que figura. Ele comprava as partituras, lia e ficava imaginando. Que figura. Nossa. Você imagina a formação musical que esse cara tinha. Agora você veja um cara desse. Tinha diploma de química, de física, né, e de filosofia. Então, agora um cara desse não era para ser adorado nas escolas? É um cara para chegar, para ser nomeado reitor de uma universidade imediatamente. Pois é. Né? E ele viveu a vida inteira de redator do Correio da Manhã, Quer dizer, é um negócio de, assim, você se acha importante e o outro é um bosta. Não é capaz de perceber a grandeza do personagem que está dentro de você. Claro. Né? Se sentiria humilhado de reconhecer que o outro é grande. É foda, né? E esse é o grande defeito do Brasil. Não é aquele negócio do Thomas Mann, né, que no programa de rádio disse, que conselho eu daria à juventude? Ele disse que não percam jamais o senso da veneração. Isso aí ninguém no Brasil tem. Isso foi proibido no Brasil. No Brasil só tem o senso da esculhambação. Desprezar as pessoas, falar mal, se fazer importante, cuspir em cima. Você viu o que fizeram com o Mário Ferreira? Sim. O Carpo, o Mário Ferreira, se não fosse eu tirar esses caras do túmulo e mostrar, ninguém ia saber quem é, porra. Né? Oi, diga. Olavo, nos ambientes de esquerda, pelo menos poucas décadas atrás, de esquerda, eles tinham um respeito pelos seus intelectuais. Sim, a esquerda ainda tinha isso, tinha um certo respeito pelos intelectuais. Mas tinha, enquanto. Não era. Mas tinha um certo respeito enquanto podia usá-los. Tinha um respeito enquanto podia usá-los. O Carpo foi importante para eles, porque depois do golpe militar. O Carpo apoiou o golpe militar. Sim. Ele escreveu dois editoriais no Correio da Manhã, mandando expulsar o João Goulart. Mas depois é que viu o que os milicos estavam fazendo e falou: opa, peraí. Eles estão abusando. E daí começou, pá, desceu o cacete. Daí ele virou um ídolo da esquerda. Então, enquanto puderam usá-lo, né, puxaram o saco. Depois, quando morreu, não precisamos mais dele. Esqueci, jogaram fora. Assim como jogaram o Mário. O Mário nunca foi homem da direita. Também não era comunista. Ele era anticomunista, mas ele era anarquista. O pessoal da sociedade. Mário era? Discípulo do Proudhon. Em política, mas fora disso ele era outras coisas. Isso é incrível, o cara era um filósofo tomista, mas que em economia ele seguiu o Proudhon. Mas que interessante. Não é fantástico, né? Eu nem sei como analisar a ideia econômica dele, eu não entendi direito até hoje. E não é a parte central que da figura, filosofia dele. Né? Mas o Mário nunca fez mal a ninguém. Não, diz que ele era um pouco, como é que se diz? Ele não gostava de uma pessoa, nem dava a mão, né? Nem olhava. É mesmo? Bom, a gente até perdoa essas... né? Um gênio que coisa nem que eu não sou, não sou capaz de fazer. É, isso, claro. Né? Mas, eu lembro a conversa do... Mas a gente perdoa. Pô. No Estadão tinha lá um editorialista comunista. Sim. Que era, até esqueci o nome dele, Manuel Rodrigues Ferreira. É. Né? E tinha outro editorialista que era da direita, que era o Lenildo da Boa Pessoa. Sim, Lenildo, claro. Então o Lenildo entrou no elevador, encontrou lá o Manuel, né? E disse, bom dia. O Manuel respondeu, não cumprimento, filho da puta. Nossa. O Lenildo virou para ele, pois eu cumprimento. Isso é maravilhoso. Maravilhoso, perfeito. Então é isso, gente. Vamos fazer uma pausa. Daqui a pouco nós voltamos. Se vocês quiserem fazer pergunta, estão aí as ordens. Tá bom? Ótimo. Até já, 15 minutos. Então vamos lá. Primeiro tem aqui um cidadão chamado Roberto Cavalcante Coutinho Pires, ele fez uma pergunta para mim e outra para nós dois. Então vou responder aqui primeiro a primeira, depois veremos a segunda. Professor, ouço muito por aí as pessoas afirmando algo do tipo o amor é um construto social, às vezes até se referindo ao específico amor maternal. Não me parece que a coisa seja nessa ordem. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Isso aqui é um fruto, vamos dizer, da tradição kantiana que cria um abismo entre o que é o mundo da natureza, o mundo material e o mundo mental do ser humano. Né? Isso aí é uma tradição que já dura quase dois séculos, mas isso é baseado num erro monstruoso que nunca teria acontecido se, em vez de ler Descartes e Kant, o pessoal tivesse lido João Ponceau, ou também chamado João de São Tomás, que é o sujeito que criou a abordagem semiológica da realidade, que ainda está, hoje ainda está se disseminando muito lentamente. Né? E a observação do João Ponceau é muito simples. Tudo o que acontece, seja na natureza ou seja na cultura, é através de signos, meu Deus do céu. Não existe esse negócio do Kant de você perceber a realidade em si. Não existe uma realidade em si e aqui o pensamento que nós temos sobre ela. Tudo o que nós percebemos são signos. E tudo que os animais percebem são signos. Por exemplo, eu já dei o exemplo. Aqui tem o urso vê uma ovelha. Né? E ele vê a ovelha como uma coisa que pode lhe servir de alimento. Mas a parte que ele está vendo da ovelha não alimenta. Ele está vendo o pelo da ovelha. Ele não vai comer o pelo da ovelha. Então, esse pelo, essa figura externa da ovelha, é o signo da carne, do elemento alimentício que está dentro. E assim é tudo, tudo, tudo na natureza é assim. Não existe percepção de objetos, nós só percebemos partes, aspectos ou signos. Mas isto é a estrutura da realidade. É a mesma para nós e para os animais. Quer dizer, não existe esse negócio de que existe um mundo em si que é inacessível a nós. Não é isso? Você acha que a ovelha é uma ovelha em si? Então a ovelha em si não seria alimentícia, porra, né? A ovelha que está se mostrando para o urso sob a forma de pelo é a mesma ovelha que por dentro é feita de carne, é a mesmíssima. Do mesmo modo, assim, nenhum objeto, se nós não temos a capacidade de ver nenhum objeto na sua inteireza, só vemos por partes, aspectos ou signos, os objetos por si não têm a capacidade de se mostrar para nós de modo total. É uma coisa simples, você pega, sei lá, um cubo. O cubo tem seis lados, mas ele só pode mostrar três. Sou eu que só posso ver três? Ele pode estar nas seis direções ao mesmo tempo? Ele não pode. Então, a limitação, pretensa limitação do nosso pensamento, da nossa percepção, é a própria estrutura da realidade. Isso aí, João Ponceau já tinha descoberto no século XVII. Né? Só que até hoje o pessoal tem nessa história, é um construto social, e daí? Quer dizer que não existe na natureza? Não existe verdadeiramente? Não, não quer dizer nada. Você está falando, assim, é um oco, é um fratus vocis, não está falando coisa nenhuma. Né? O negócio era um construto social, não quer dizer que não existe, meu Deus do céu. Você pega as identidades, né? Ah, as identidades sexuais, de gênero, são construtos sociais. Sim, é claro que são construtos sociais, mas o sexo que a pessoa tem também não aparece para nós sob a forma só de um signo? Eu estou vendo a mulher, eu por acaso estou vendo o útero dela, estou vendo os ovários, não estou vendo nada. Mas eu vejo um corpo externo que é signo de algo que tem dentro. Não é isso? Então, tudo isso é construto social e é realidade material ao mesmo tempo. E é uma coisa porque é outra. Se for somente um construto social que é somente construto social, são as ideias desses idiotas. Isso aí são construções mentais que não correspondem a porra nenhuma na realidade. Por exemplo, o sujeito dizer, não, existe a identidade que o sujeito sente, ele sente que é mulher. Ele diz, bom, ele sente que é mulher, mas eu sinto que ele é homem, porra. Porque eu estou vendo com os meus dois olhos. Por que, que a imaginação dele deve ter autoridade maior do que os meus olhos? Por quê? Tem para ele, para mim é o meu olho. Então, quer dizer, você, quando você está, vamos dizer, é o um negócio do Jordan Peterson, né? Quer dizer, ele se recusa a chamar de mulher um cara que ele está vendo como homem. Eu também, se o cara parecer mulher, vai ser difícil não chamar de mulher. Já parece toda bonitinha, tá? Instintivamente você chama no feminino, não é isso? Porque ela parece demais, não é isso? Mas se aparece um cara parecido com o Schwarzenegger, pô, veste lá um sutiã e vai querer que eu chame de mulher, mas não vai dar, porque não é isso que eu estou vendo. Daí você entra na piada do Groucho Marx, afinal você vai confiar em mim ou nos seus próprios olhos? Você jura que é mulher, mas eu estou vendo um homem, o que é que eu posso fazer? Uma coisa não é tão natural quanto a outra? Mas, e ao mesmo tempo também não é tão construto social? Tudo é construto social e é objeto material ao mesmo tempo, e só é uma coisa porque pode ser outra. Se for só um construto social, então não tem correspondência objetiva. Então esta identidade de feminina que o sujeito diz que tem, ela não tem correspondência objetiva. Você pode tentar montar uma. Então o sujeito vai lá e faz uma operação. Essa operação é um negócio natural, nasceu com ele, é? Ou é um construto social médico que impuseram nele? Ele criou lá um modelo de mulher, né? Inventa uma sequência de procedimentos para mudar a aparência do cara, e em seguida faz isso. Agora, ele só é mulher a partir, mesmo que ele se tornasse mulher, só seria isso a partir da data da operação. Então você é mulher a partir da data tal e antes. A sua memória, como é que vai ser? É? Você já era mulher antes? Não. Você guarda, né? Se você quer intensamente ser mulher, tem gente que tem esse drama mesmo, né? Você vai sofrer com isso. Né? Você vai lembrar que você nem sempre foi assim. E é você que está duvidando da sua identidade de mulher, não sou eu. Mesmo que eu confirme que você é mulher, não adianta. Você não vai acreditar totalmente, por quê? Porque você se lembra da sua vida anterior. Não é isso? Então, tudo isso aqui é pura confusão. Quer dizer, o amor materno é um construto social. É claro que é um construto social baseado numa tendência natural do ser humano, que até os bichos têm. A gata cuidando dos gatinhos é um construto social. Ela leu um livro de antropologia e decidiu fazer aquilo. Ora, porra! Hã? Né? Você vê quando os negros matam um elefante, os outros elefantes juntam em volta do elefante falecido, fica lá fazendo carinho nele. Isso é construto social. Né? Veja, aquilo que é natural também tem que ser aprendido. Você quer uma coisa mais natural do que você andar? Né? E você nasce e já começa a andar, então você tem que aprender a andar. Até isso você tem que aprender. Então, o aprendizado não implica que uma coisa seja um construto social. Aquilo que é natural no ser humano também tem que ser aprendido. Você viu a leoa ensinando o leãozinho a caçar? Não é natural do leão ele caçar, viver de caça? E, no entanto, a mãe tem que ensinar? E eles erram muitas vezes. Vai levar um tempo, quer dizer, ela está desenvolvendo nele o senso do que é a sua própria natureza. Todo aprendizado é assim, se for aprendizado real. Agora, se for aprendizado de besteira, que nesse... Lê aí essas Judith Butler, tá falando, ai, não dá, pô. Muito bem, agora a pergunta que se dirige a nós dois é a seguinte. Peraí. Epa. E onde foi parar? Não, a última. Caramba! Não. Não? Não. Ah, tá aqui. Que aula, admiro os dois, obrigado. Muito obrigado. Professores, este ano desativei minhas redes sociais a fim de focar nos estudos e na privacidade. Às vezes reativo para ver as discussões que rondam o meio da direita. Até na direita temos os mesmos chavões, repetições e jargões. Raros são aqueles que produzem algo. Estou bem longe disso, mas qual a dica para jamais cair nessa atitude infantil? Vamos lá, primeiro. Bom. Ele está escrevendo um livro exatamente sobre isso. Acabou de publicar um livro exatamente sobre isso. Então. Eu acho que são dois caminhos fundamentais que estão ligados, são inseparáveis. Quer dizer, é o que o Olavo, que a gente falou alguns minutos aqui atrás, sobre a questão da autenticidade. Né? Então, assim, isso é fundamental para tudo na vida. Agora, quando você está escrevendo, o que acontece? O seu discurso, as palavras que você escolhe, a forma como você monta a sua frase, o seu raciocínio, como você organiza as suas ideias no texto, as palavras que você escolhe para expressar o que você está pensando, elas precisam refletir exatamente o que você está pensando. Né? O que acontece muito é o quê? O sujeito acha que porque ele vai escrever, então ele tem que usar um discurso mais complicado, ele tem que escrever de uma maneira literária, ele tem que embelezar o seu texto. Não é nada disso. Né? O estilo literário existe, mas ele tem que ser a expressão natural daquilo que você efetivamente pensa. Sem essa relação íntima entre o que você de fato está pensando e o seu discurso, que precisa expressar exatamente o que você está pensando, o seu texto nunca vai ser autêntico. Ele vai ser sempre se basear nisso, né? Em chavões, em jargões, em lugares comuns. Então a questão é essa. Escreva com naturalidade. Quer dizer, procure encontrar a sua própria voz. A sua voz tem que expressar a sua personalidade inteira. Esse é o caminho. Né? E fazendo isso, você vai criar um estilo seu, pessoal. Né? Não faça o inverso. Né? Não tente escrever de uma maneira que não seja natural. Eu acho que isso é fundamental. O que você acha? Não, eu acho que é exatamente isso. Agora, por que que no Brasil é tão difícil isso? Eu vou explicar por quê. Uhum. É uma observação que eu fiz, faz tempo que eu estou observando isso. Não tenho certeza absoluta, mas parece razoável. Aqui nos Estados Unidos, você vê que as regras que ordenam a vida das pessoas são muito claras. Você sempre sabe o que, que pode fazer, o que não pode, o que fica bem, o que não pega bem. Sempre sabe, conforme o meio. Olha, aqui vigora tal regra, vou fazer tal coisa e não vou fazer tais outras. No Brasil você não sabe, é tudo muito confuso. As regras não são expressas. Então todo mundo é muito inseguro, porque ele nunca sabe se está agradando. Então ele tem que aprender logo algum instrumento que o faça sentir-se igual aos outros, faça sentir-se aceito. E o aprendizado da linguagem, sobretudo da linguagem, vamos dizer, oculta, entre aspas, se torna um instrumento para fazer isso. Então o nego entra na faculdade e tem que aprender a falar que nem o professor fulano, exatamente, que nem o fulano, para ele se sentir um igual. Então a linguagem fica cumprindo essa função secundária, que se torna então principal, que é de fazer o sujeito se sentir aceito. Né? E por isso ele faz essa palhaçada toda. Então, quando ele está escrevendo um negócio, ele está falando do copo, ele não presta atenção no copo, ele presta atenção no olhar que o público está fazendo. Eu aqui estou falando para vocês, eu não sei para onde vocês estão olhando, eu não sei o que vocês estão achando. Eu sei que eu estou pensando no assunto, assim, estou focado obsessivamente no assunto. Né? A reação do público é problema dele. Não é que eu desprezo o público, não, mas eu quero ser aceito não porque eu falei bonito, mas porque eu disse umas coisas que as pessoas podem observar também. Quanto melhor eu descrever a coisa, mais facilmente vocês vão poder observar. Tá certo? Então, com isso, eu restauro a utilidade real da linguagem. Uhum. que esses caras já perderam faz muito tempo. Você pensa que isso vem de hoje? Leia este livro aqui, você vê que isto é doença antiga no Brasil, muito antiga. E hoje isso domina o jornalismo brasileiro 100%. Eles falam a coisa não porque aquilo corresponde a algo que seja observável, né? Mas porque ele acha que é isto que os outros colegas diriam também. Isto faz ele se sentir aceito, faz sentir que ele é um da patota. Assim, eu vi, tudo que esse pessoal escreveu sobre mim não corresponde a nada do que eu disse. Sabe que é nada? Porra nenhuma, zero. Né? Mas corresponde ao que os outros diriam também. Então serve para isso. Eu senti que eu sou um da patota. Né? Eu senti que gosto de mim. E isso elimina, diminui a insegurança no momento, mas é um modo falso de combater a insegurança. Então, ao longo do tempo, acaba ficando pior. Sim. Né? Então é esse o negócio. Vamos ver outra pergunta aí. Aqui, Marcos Herkenhoff. Como vocês enxergam as o futuro das universidades no Brasil? O que vai ser delas? Olha, se elas piorarem, não sei o que vai acontecer. Não, acho que não dá para piorar mais. É. Tem que melhorar de algum jeito, né? Eu acho que está havendo aí lentamente, né? Hoje, por exemplo, você já tem, você tem um pessoal fazendo dissertação de mestrado sobre Chesterton, por exemplo. Sim, sim. Né? Não, tem gente fazendo dissertação de mestrado sobre mim. Você. Pois é. Tem mais de 20. Pois é. Você pega assim, quantas dissertações de mestrado tem sobre a filosofia da Marlene Achaui? Nenhuma, porque ela não tem filosofia, então não tem o que escrever sobre ela. Sobre mim já tem mais de 20, pô. Então, quer dizer, o negócio está andando. Se o cara fazer uma dissertação de mestrado sobre Chesterton, ainda pode ser aceito. Sim. Ele fez sobre o Olavo. Porra, é muita coragem, porra. E o pessoal vai lá e se impõe. Eu sempre recomendei isso. Não tenha medo dos seus professores. Exatamente. No primeiro dia de aula, você, se possível, você já humilha o cara na frente dos alunos. Ele vai te dar 10 até o fim do curso. Ele vai ficar morrendo de medo de você. E daí vale o preceito do Maquiavel. Mais vale ser temido do que ser amado. Quer dizer, você escraviza o seu professor. Né? Já me dá uma nota boa, senão eu ferro com você na frente dos outros. Pronto, acabou o problema. Agora, se você fica, né, querendo agradar o professor, ou se você se encolhe, aí que ele vai pisar em você. É o negócio daquele secretário de defesa dos Estados Unidos falar: a fraqueza atrai agressividade. O cara quer bater em você porque ele acha que você é fraco. Se ele achar que você é fortão, ele não vai se arriscar. Agora, o que acontece também, que eu acho que muita gente acha que quando a gente faz a crítica da vida acadêmica, do que a universidade está produzindo e tudo, é porque a gente quer que a universidade tenha um discurso único, que seja o que a gente pense. Mas ela já tem um discurso único hoje. Sim, mas é exatamente só isso. Tem esse, né? Que discurso único? Eu mesmo não tenho discurso único, às vezes falo uma coisa, às vezes falo outra. O que a gente quer é que o debate intelectual realmente aconteça. Aconteça. E que a universidade volte a ser isso. Onde todas as ideias possam ser debatidas de maneira franca, de maneira... Então, é o desafio que eu já lancei. Vocês me mostrem qualquer tese anticomunista que tenha sido aprovada, não aprovada, mas aceita para exame em qualquer universidade brasileira nos últimos 50 anos. Simplesmente não tem. O anticomunismo foi proibido. Quem faz isso? Esses caras que ficam... Eles ficam se fazendo como se eles estivessem sendo oprimidos. Sim. Quer dizer, é o opressor... choramingando que é oprimido. Né? E o pessoal da escola sem partido é culpado, porque eles tiveram a estratégia errada. Não tem que ser escola sem partido, tem que ser escola sem censura, tem que ser escola com liberdade. O termo que eles usaram, claro que a intenção deles não era essa, mas você querer eliminar as ideologias da escola é impossível, meu Deus do céu. Né? Isso é uma ideologia, isso é ideologia positivista. Né? Só que você sabe que é positivista, cai nessa... Então, nós temos que ter a escola onde todas as ideias têm a sua chance. Né? Todo mundo tem o direito de se expressar. Por que eles não querem isso? Porque eles sabem que se eles entrarem em debate, eles vão se ferrar. Sim. É isso. Eu tive inúmeros debates no Brasil, nunca perdi um. Nem no Brasil, nem fora. Nunca. Por quê? Porque eu estou dizendo o óbvio, tal como eu estou vendo. Não estou vendo tudo, mas aquilo que eu vejo, eu digo direitinho do jeito que eu estou vendo. Eles falam coisas que eles ouviram apenas. Sim. Tá entendendo? Claro. É tudo copiado, exatamente. É tudo papagaiada. Claro. Como é que diz? É o bicho síntese, que eu falei, mistura de gesticula com o macaco e fala com o papagaio, o papamaco. Esse é o bife síntese da cultura brasileira. Né? Aqui, Dion Lucas, qual a previsão para a publicação do livro do Ron Robson? Não sei, deve ser logo, está em uma editora, editora italiana, parece, né? Aine. E houve uma pressão para que não publicasse. Já houve. Olha, sim, já houve. Eles adoram pluralismo, liberdade. Viram o que fizeram com o filme do Josias Teófilo, o que fizeram com outros filmes. Né? O pessoal teve que sair na porrada para poder exibir o negócio, porque os caras queriam bater neles. Felizmente apareceu o japonês da pochete, que era mais valente do que eles. Né? Botou os caras para correr. Aqui, Gustavo Panazzo. A música poderia existir em um plano de eternidade, visto que a melodia é feita de sucessões? Isso é uma pergunta fundamental. Porque o pessoal não tem o conceito da eternidade como se fosse um negócio parado eterno. Isso é impossível. Existe sucessão na eternidade? Claro que existe. Coisas acontecem. Você vê seu menininho que teve lá quase morto, foi para o céu. Ah, encontrei minha irmãzinha. Aconteceram coisas, meu Deus do céu. Então, se acontece coisa, existe algum tipo de sucessão. Eu acho, é uma ideia minha, que entre a sucessão que acontece na eternidade e que acontece aqui, é assim, tem a sucessão sem perda. Aquilo que acontece, né? Vamos dizer, os momentos passados, eles podem voltar, quantas vezes você queira. Eles não voltam assim necessariamente, não é uma coisa repetitiva. Mas se você quiser de novo, continua. O que é o desejo de eternidade do ser amado? Ah, você vai ficar olhando uma imagem estática dela? Não é possível isso aí. Isso seria uma chatice. Não é isso? Quer dizer, eu quero as pessoas amadas vivas. Portanto, com movimento, com criatividade. Não é isso? Então, a eternidade é muito mais rica do que as pessoas geralmente imaginam. Não é isso? Então, mas, em geral, a pessoa que está presa no mundo terrestre, a terrestrialidade absoluta do pensamento, como dizia o Antônio Gramsci, elas não são capazes de imaginar essa dimensão da eternidade, elas só conhecem duas coisas, ou é movimento ou é parado. Mas isso é no mundo temporal, idiotas, né? Só no mundo temporal existe isso, o contraste, vamos dizer, do estático e do dinâmico. A eternidade transcende isso aí. Ela tem o estático e o dinâmico dentro de uma variedade de outras coisas. Né? Mas como é que você vai meditar na eternidade se você acha que não morre? Né? Roberto César Zucchino. O senhor poderia explicar o conceito de filosofia como unidade da consciência na unidade do conhecimento e vice-versa, com algum exemplo prático? Eu estou dando exemplo prático para você aqui toda a aula. Eu estou tentando integrar no meu conceito da realidade todos os novos conhecimentos que vou adquirindo e as novas situações que eu vou vivendo. Não é isso? Quer dizer, reduzindo o múltiplo e o caótico a uma unidade. Esta unidade, por sua vez, ela orienta a minha personalidade. Eu me adapto à realidade tal como eu a percebi. Então, a minha personalidade faz um upgrade cada vez que eu faço isso. Então, isto é a unidade do conhecimento na unidade da consciência. E vice-versa. Por quê? À medida que eu unifico a minha consciência, eu percebo novas riquezas na realidade em torno. E já percebo a unidade por baixo delas. Isso vai ficando cada vez mais fácil. É isso? Então, este processo de unificar o conhecimento, ao mesmo tempo unifica a sua consciência, dá consistência à sua consciência, isto é a filosofia. E a finalidade da filosofia não é construir doutrinas, mas construir pessoas capazes de fazer isso. O que a filosofia cria? Cria filósofos, meu Deus do céu. Não é isso? Então, é por isso, é um negócio. Isso, o livro do Júlio Stenzel, Platão Educador, para mim foi uma leitura fundamental, porque ele mostra, para o Platão, filosofia é educação. Se ela é educação, o objetivo final dela é a pessoa do aluno, não é uma doutrina. Você pode perceber, por exemplo, a doutrina de Platão, ela é muito incompleta. Ele frequentemente ele não enuncia as suas conclusões, ele enuncia um mito. Ora, o mito tem vários sentidos diferentes, cada um pode pegar do seu modo. Então, isso quer dizer que A filosofia de Platão está mais nesse mito que transmite uma impressão. Né? Aristóteles dizia que os ritos de mistério, portanto, os mitos também, eles não nos ensinam nada, mas eles nos impõem a nós uma profunda impressão. Essa profunda impressão é o que vai fortalecer a sua alma, a sua consciência. Né? Então, a finalidade da filosofia é criar pessoas que consigam fazer isso. Isso nunca pode parar. Porque se parar, então, o conhecimento todo vira um caos, e você tem um monte de conhecimento, mas eles não se articulam entre si, portanto, não significam absolutamente nada, tá certo? Ou as pessoas se tornam realmente incapazes de fazer isso e ficam todos idiotas. Nós não podemos deixar isso acontecer. Então, por isso, nós continuamos precisando de filósofos. Né? Acho que podemos parar por aqui. Perfeito. Né? Perfeito. É? Ficou bom? Nossa, ficou ótimo. Então é isso aí, gente. Agradecemos. Ah, peraí, mas antes eu quero. Peraí, você vai me explicar um pouco o que é esse livro aqui. Eu já sei, mas eles não sabem. Esse livro aqui é o seguinte. Esse livro é o terceiro volume de uma série que eu estou produzindo já há vários anos, em que eu releio os prosadores da literatura brasileira. Não só os ficcionistas, mas também os principais ensaístas. Então, eu comecei com muita retórica, pouca literatura. Comecei com José de Alencar. E aí, cada volume, eu vou avançando no tempo e relendo esses prosadores. Esse aqui é o terceiro, esse aqui eu pego os prosadores da década de 1920 e 1930. Vou até o ano de 1940. Então, este volume, por exemplo, estão todos os chamados modernistas. Né? Mário de Andrade, Oswald de Andrade, estão todos aqui. Né? E os que vieram um pouco depois, como Graciliano também. Né? E o objetivo qual é? O objetivo é reler esses prosadores. Todos, não só os que são famosos, mas aqueles que escreveram, que produziram, e revisitar esses autores sem ficar repetindo o discurso que está aí nas panelinhas de hoje. Né? Mas efetivamente indo na obra desses caras, lendo e vendo o que eles de fato produziram e fazendo uma análise consistente disso, mostrando então o que tem de autêntico, para usar um termo que está aí hoje, né? Na nossa, que aqui hoje já foi repetido várias vezes. A ideia é que essa série continue, né? O objetivo inicial é chegar até a década de 1970. Né? Agora vamos ver se eu vou ter saco para fazer isso, porque... Mas basicamente é isso, né? Saco e saúde, né? Porque assim, a gente tem que ler muita agora porcaria. Você vai ter que ler as obras completas de Rodrigo Cocô. Bom, mas aí ele é depois. Luciano Aymel Anjos. Não, ele é depois da década de 70. Esse daí já. Então, basicamente é isso, né? O livro é esse. Então, olha, é um negócio muito impressionante você ler isso. Você entende muito da situação brasileira por isso aqui. Ver esses hábitos mentais e verbais que foram se impregnando. E que até hoje moldam a cabeça, por exemplo. Você pega toda a redação da Folha, é o que está aqui. Sim. Né? É claro que de vez em quando aparece gente que escapa disso, consegue dizer algo que realmente viu, que realmente sentiu. Né? Mas, em geral, não é só macaqueação. Papagueação. Então é isso aí, gente. Então, muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Nós vamos continuar fazendo o nosso livro. Então, obrigado a vocês todos. Até a semana que vem. Um abraço.